Tecnologia. Inovação. Esse é o novo Mega Robson. A nova era espetacular chegou. Vai começar a sofrência! Onde está o meu amor? E meu parceiro Andradinho, Andarilho, do Carroça Fest, Guaramiri, tá na hora agora, hein? Dali, Felipe, cobiçado! Outra vez, não quero mais passar o meu olhar. Sequência com o padre Paulinho, vai pegar mais três baldes. Deus puder me ouvir, vai trazer você. E aí, Talibã? E outra vez, vem comigo, vem. Que traga de volta. Ele é Karina, nunca vi de errado. E outra vez, se Deus puder me ouvir, vai trazer você. Sem você não sou nada, não sou ninguém. E minha parceira advogado, Bill. O Matheus da Verende, o empresário Bruno, o Val também, e o Fabinho do Gol de Martã. Hoje é dia de festa, eu estou a chorar, aqui tão sozinho. Bora, Alexê! O melhor barman no estado do Pará. Vem assim, meu amor. Dudu Pressão, L40 e o Juno Pirata na área, viu, maninho? Deus, nem me deu tempo para explicar. Eu pude ver o brilho daquele olhar. É Netinho GDK. Já me deixa de ver. Tu faz o caqueado nessa aí? Disse adeus e eu saí com. Eu sei, tu vai no cangote da Mirlande e dá um cheiro. Gritando e implorando quase. Tu tenta balançar, você, mas não vai. Meu homem não me. O joelho trava nessa hora. Tu tenta pedalar. Não me deixa assim. Aí sente a virilha. Valeu, meu parceiro Udi. E a primeira dama ao lado, hein, Udi? Como tá amando. Rapaz, ela conquistou o coração do homem. Disse adeus e eu saí correndo no meio. Japa da panelinha! Implorando quase toda lua. Você é o meu homem, não me deixe assim. Não me deixa assim. Vai detonando o cobiçado! Felipe Cobiçado. Felipe Cobiçado! Quanto tempo falta eu não sei dizer. Só sei que falta pouco para amanhecer. Só um pouquinho para amanhecer. Tu me deu o meu troco e pode sair. E ao virar as costas esqueça de mim. Essa música aqui é muita onda. Tu traz a menina pra festa. Tu paga combo de uísque. Quando tu não compra ingresso, vem com o DJ e pega a cortesia. Aí tu arria todas, todas. Aí no fim da festa, fim do gratino, aquele serviço sem nota. Aí ela vai no teu ouvido e diz assim, ó. Bem baixinho. Que eu não sou tua. Ai, engraçada. Eu estou procurando um homem de verdade. Tenha amor sincero e não de falsidade. Que não precise pagar pra me possuir. Japa da Cairu! Mas isso é coisa que você já não entende. Nós dois somos de mundos muito diferentes. Me dê logo meu troco e pode sair. E no ouvido dele o quê? Que eu não sou tua. Quarta-feira, aniversário do Fabinho, do Gol de Martão lá no Coliseu. Ao te conhecer, pensei que era pra valer. Mas foi somente um sonho bom que a gente não quer. E eu volto a dizer, viu? Pato da Saudade. Feito. Esse é aquele CD. Tá com você. Tu vai pegar no estrada e pro balneário, praia. E vai curtindo ele, viu? Adorei. Suavidade, pegando aqueles, aquela estrada. Mas de repente, o sonho e meu parceiro, o barman número um do estado do Pará. O meu amigo DJ Alex, lá do Lamuzique. Aqui, ó. No nosso mundo. Valeu, Alex, estamos juntos. Aí sem sol, só me estou meu pranto. Tá com mirim, tá na mídia, papai. Felipe Cobiçado. Eita, bacante, pai dela. É o bregão no Robson. Robson. Mega Robson. Agora o que me resta são meus pensamentos. Marquinhos do Bad Boy. Suas... A Natália com a gente, meu ódio também com a gente, minha mãe da Rottweiler. Tá todo mundo na área, viu, Cobiçado? Não pude. O Bad Boy é do Índio Canibal. Ah, é? É, ele é o lado hoje, viu, Moninho? Jeito de amar sempre. Ei! Ele, Miguel. A Natália do Instagram, dos stories. Natália dos stories. Mais bombástico cobiçado do estado do Pará. Bora, Natália! Por isso escrevi. A Tini vai registrando tudo, viu? Felipe Cobiçado, o DJ de maior prestígio da atualidade. Olha a barba. Palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde está. Prepara tudo aí, viu? Dia 11 de agosto, aniversário do Top DJ Maluquinho, na sede de São Francisco. Lá no Curuçambá, meu irmão. Meu parceiro Maluquinho, fechado e cobiçado. Alô, Maluquinho. Bota pra cima, DJ. Jeito de amar, querida Mary. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Michael do Whisky, o japonês e a baronesa. Cosmético aqui. Robson. Águas que toquem seu coração. E eu? Te procuro sem saber aonde está. É compadre Paulinho. Lembra aí, moleque doido. Pega a visão aí, moleque doido. Quem falou que o nosso romance chegava ao fim. E o maluquinho foi você. Na carroça da saudade. O meu coração. Eu vou pegar ele na curva, deixa ele. Se assim. O dia foi nós, viu, Júnior? Você. Alô, Pato! Perdoa. Marlus. Coração. Não mexe com a minha gaveta. Não mexe com a minha sobremesa, porra. Por isso perdoa pra mim. Júnior alucinado, alucinando tudo. Sem ele eu não vivo, é o fim. Deixa na batida, na batida, na batida. Faz o caqueado, gira com a pretinha, gira com a morena, gira com a gordinha, danadinha, vai girando. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Oh. Felipe Cobiçado. Dali, Felipe Cobiçado. Felipe Cobiçado. Deixa comigo. Você nunca leva a sério, eu também já não espero. O Japa puxa aquela transmissão de 256 contatos. Começa a gravar o áudio. Ele fala assim: essa é pra você. Não é sincero. Essa é pra você. Essa aqui machuca bastante. Bora, Talibã! Você nunca leva certo. Ele é Karina. Eu também já não espero. A Karina do Bonde das Maravilhas. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Diego Caçador, Rodolfo de Marituba, o meu prefeito, rico milionário. No começo, meio e fim. É o Dido Mal falar. Verdade, nada demais. É o quê? Meu amor. Ei, meu amor. Meu coração. Mora, Irã, vem te embora, Irã. A pessoa certa que me amar. Ah, sem magoar. Quem vê cara não. Nilcinho Pichula. A Gilfrazão. Passa de uma ilusão. O casal número 1 do Robson. Robson! Guardado muito amor pra dar. Hoje o Pato veio lançamento. Certa que me amar. Ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Quem tem cara não vê o coração do Mirim. Não passa de uma ilusão. De nós dois. Vai! Bora, bola! Nessas horas tu bota esse CD, aí tu faz gostoso. O meu parceiro de Coraci, que sempre fortalece o cobiçado. Bola, faz gostoso. Ela diz: ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. Eu não consigo mais viver longe de ti. Geme, geme. Não há lugar pra nós. Não há mundo feito pra nós. Quem comanda? DJ Felipe Cobiçado. Tudo pronto. Tá na hora do show. Vai, Cobiçado. Alô, DJ. DJ Felipe Cobiçado. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Júnior Pirata tá comigo! Aê! Alô, Júnior! Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Você me perdeu. Júnior Alucinado! Dá pra ser mais alto, dá pra ser mais alto. Meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena ter você. Mas vou encontrar. Sabe, Renan Pacheco, tu encontra aquele alguém? Alguém que vai amar. Bola, bola de prata. Aí você vai saber. Perdeu, perdeu? Perdeu um grande. Eu chamei, me iludi. Dudu Bressão. Eu beijo. Um abraço, Dudu, pra você. Me perdi. O Cobiçado do Pará. Não consigo. Cobiçado. Eu te amo. O quê? Cada vez mais. Deixa pra mim, vai. Você me faz rir. Assim tão longe de mim. Júnior! Cobiçado! Olha quem eu achei aqui. Quem, maninho? O Padre Paulinho. Eu posso dizer, viu, maninho, que esse cara aqui é o cara que representa as aparelhagens. Esse cara merece nosso respeito. Esse posso dizer que é nosso irmão, é o nosso compadre. Compadre das aparelhagens, Paulinho! Pode ter carroça, super pop, crocodilo, Robson, mas quando ele chega, ele representa. Ele merece respeito e admiração de todos os DJs de aparelhagem. Paulinho, é o compadre Paulinho, tá comigo! Paulinho! Te cantar na canção, te cobrir de paixão. Essa foi uma salada, hein? Em tuas mãos. Esse é o compadre Paulinho que te conhece. Só presta assim, Paulinho. Só presta não prestando. Teu coração. Já bonei do uísque. Tu lembra dessa aí, ó? Que se algum dia um sonho acabar, eu te prometo te reconquistar. Ser o melhor de tudo que eu vivi. É tudo aquilo que esperei pra mim. Olha o Matheus da Alverende. Ele doida com o Val, o advogado Bill. O empresário Bruno. Vai comigo, bola! Vai e segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que te dei. Eu fico aqui entrando tudo com o coração e ouvindo fruto sensual. Só digo vai. E segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que eu te dei. Eu fico aqui lembrando tudo com o pop som. Eu vivo fruto sensual. Pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som. Eu não sei por onde começar. E aí, meu amigo Paulo? Consigo, tá endoidando tudo, maninho! Robson! Mega Robson! Mas vou conseguir te esquecer! Ei! Fala, Jefferson! Olha que eu achei o Bichula! O Bichula das fronteiras, o Bichula que representa a nossa comissão de frente, ele, o Pato! É, Gilbranzão, ao lado, ao lado. Eu vou dizer igual o Gilmar agora. É claro que sim, filho. É, ao lado, é, Rob. Aqui, no Caribe. Claro que sim, pra cima, comissário. Ao lado direito. Eita, assiste, Jefferson. Sábado é nóis, pra cima. Eu vou levar o compadre Paulinho. Paulinho, é fronteira sábado, viu? Tu já sabe, filho. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor. Os empresários do Castanheira. E posso falar. E meu parceiro Marquinho Bad Boy. Quero é me refazer. Ele me guia, só na mão. Eu não me vejo mais me entregando a... E aí, Natália? Quem você? De seguidora da Hot e admiradora do Rob. Alô! Mega Robson. Obrigado, minha amiga. Tamo junto sempre, sempre. Abraço do comissário. Você feriu meus sentimentos. Essa música que é a cara do meu gordinho Júnior Eletrizante. Júnior Eletrizante. Ele tá moleque doido, tá fumando. E aí, meu parceiro Matheus, da Alverende. Esse moleque não perde uma segunda aqui no Caribe. Ao lado esquerdo. Emoções, aquele nosso amor. Não esqueço nem um instante, baby. Quero te encontrar, me relembrar as nossas loucuras de amor. Perdido sem você eu estou. Será que posso te ter? Você é. Fala, Alan! Amor, meu louco desejo. O Alan só vai que eu tocar a última. Não esqueço do calor e o... Esse é VIP do comissário. O cobiçado do Pará. Sua eterna namorada. Vem me amar. Mas que nunca estou apaixonada por você. Fala, Vitor do Vitor Gás. Pra cima. bagulho doido no Robert. Nós é nós. Diga logo que não me amou, que não gostou de mim, não sente amor por mim. Quais as armas que compra pra fazer seus encontros? Comissado, meu segurança negão tá comigo aqui ao lado, viu, maninho? Homem que comanda o Caribe, é ele, viu, maninho? O negão! E meu parceiro Alexandre Pato aqui com a gente, o homem das fronteiras, o homem que leva o cobiçado fazer as participações aí em outros municípios. Alexandre Pato, o motor e parceiro particular do cobiçado, tamo junto, Alexandre, aqui ó. E ele disse o que pra ti, mulher? Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. Eu tão boba. Renan Pacheco e o Pichura. Sim. Olha essa dupla. Tia. Meu irmão. Ele mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Você. Toma aí, ó. Você se foi e não pensou em mim, nem um adeus sequer. Você deixou, fez da minha vida um vazio sem fim. Como eu sofri sem ter você aqui. O meu parceiro Marcelo Incomparável. Tudo bem, eu sou. E o DJ. Virei a página. Holanda Bressan. Bota na pressão, DJ! Encontrei e te esqueci. Esse novo amor me faz bem demais. Não sei nem se um dia. Esse tempo de alucinado era lançamento. O amor faz sofrer. É só ternura e momentos de prazer. E hoje, hoje, hoje, hoje, hoje. Hoje eu sei, amo demais. Quem me come tem carinhos. E me faz feliz. Diego Caçador, vai lembrando o garoto. Ele fala cobiçado. Ah, se tu vai me matar, desgraçado. Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem. E você me entende, que sonho bom. Olha o mamute do Cineral. O homem destrincha, o X doidão sozinho, sem, sem piscar, papai. E dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. Opa, X doideira, e a comitiva empresária em Castanheira. Wagner! Meu coração inocente, um coração que tanto te amou. Vamos fortalecer aqui nesse CD marcante aqui pra galera, bora. Pro fogo de minha alma sinto teu amor. Meu amor em ti não foi uma ilusão. Me lembro, vejo o que vivi. E você? Porque me curaste quando estava sofrendo, perdido com o coração. Foi como, advogado Bill? Foi no lava-naves, como um sonho. Quero te pedir que nunca outra. Na nave o amor surgiu. Amor foi nesse clima que rolou um beijo. Teu jeito me fascina. Olha meu parceiro Fagner. Mesmo se tu segura a TJ Esporte no telão aí. Quando na nave o amor surgiu. E meu parceiro fortíssimo Arthur Diniz. O meu gerentão em Coraci. É TJ Esporte. A verdadeira paga na hora. Toma marcante, marcante. Só quem já teve o amor com a Maiara. Ai, meu irmão. Dourado de maior estouro da atualidade. Edilson, Edilson. Alô, meu empresário Anderson. É Duque Golden. O gerente Dieguinho, o Rato. O Wellington. Puta galera do Nike de coração. Vem. Vai. Da Grenny e as varejeiras estão com a gente, valeu! Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou. Jamais chamou. Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou. E você? Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou. Você sofreu, você chorou. Foto da Grenny. Te ligou. Quantas vezes de você? Tá lembrando aí, Tadimã? Chorando, sofrendo, era só desilusão. Quem ama protege. Alô, bola, faz gostoso! Não está sofrendo por falta de amor. Não vale mais chorar por ele. Ele jamais chamou, jamais chamou. É muita marcante na tua cabeça! Bota no telão o Gilson Lanche. A sequência que o Paulinho dá valor. Banda Ravelli, Vivens, Léo e David, simplesmente Isabelense. Essa ele lembra do Valdo Alves. Como primeiro beijo, aquele choque eletrizante, me apaixonei. Conectou meu... Aquele choque eletrizante? Júnior eletrizante. E que sensação sentia, nossa história dependia de você aqui. Gravando. Aqui. Tudo ok. Por futuro beijo, nosso amor surgiu. Toma, Ju! Espere só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Eu sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Espere só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Eu sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Toma na barriga. batida na batida. E o cobiçado vai brincando, vai misturando, vai. Estou pensando em ti, mas você não está aqui. Me dá mais uma chance, meu amor, volte pra mim. Bota, bota. Faço o que preciso for. E eu? Até te peço, por favor, me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar. Tá onde? Estou no som da galera onde te conheci, esperando por você, curtindo o novo príncipe. Essa aqui é a Pibe também, ó. Espere só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Espere só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Ai. Me magoou, não pensou no nosso amor. Brincou comigo e me iludiu. Ficou com outro e não pensou em mim. Ao teu lado sempre fiquei. Me humilhava, mas eu suportei. Agora vem dizendo que acabou. E no meu peito só a dor ficou. É balonês e tu? Levou todo o meu amor, mas eu espero. Ela não te ama. Eu te venero. Lembra quantas noites eu fiquei chorando por você e nunca te deixei. Mesmo se assim você quiser me deixar, amar como eu te amo. Olha o Jonathan Pison. Faça sua escolha, tome a decisão. Bora, MR. Seus olhos deixam o coração. Ela nunca ilude esses caras aí, né, meu irmão? Vai doidando. Uou. E a família Sushi Show também tá comigo. E doida mirim. É só sobe as melhores. E bota lá pra cima, bota lá pra cima. Bota lá pra cima que o bagulho vai doidando, vai doidando, vai doidando. Pipoca cobiçado. Felipe cobiçado. Dali, Felipe cobiçado. Dali, Calimã. Alô, Karina. Ela veio assim. Olha o mamute dominando tudo, hein, mamute? E não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz que o amor encontrei. E tu fala o quê? Vou te falar, você não vai. Família do Goldmar! Alô, Natália! Bora, mulher, registra tudo! Isso é amor! De onde? Eu vou com você. Me tira de casa. Eu quero te amar. E o Matheus da Alverende aqui comigo, o Val. O meu parceiro advogado Bill também tá comigo. O Fabinho do Gol de Martã. O empresário Bruno. Uma galera bacana do lado direito. Pensamento, vai lá, vai lá. Eu pensei em comprar algumas cores. Só Bianca Sam, a sua atenção. A biconina. Eu sei, já não há mais razão pra solidão. Como sempre, o Diana tá sempre bem acompanhado. Pedindo a tua mão. Eu pensei em escrever alguns poemas tocar seu coração. Quarta-feira o Matheus vai lá na rave, lá no Coliseu, viu? Registrado. Registra aí, Matheus. Aniversário do Fabinho, hein? Então case-se com amigo. Camarote número 1 vai ser por conta dele. Manhã de domingo à beira. Ele falou que vai arriar 10 garrafas de uísque. Case-se comigo na igreja e no papel. Vestido branco como que lua de mel. Marquinho Bad Boy. Assim pra mim. O índio do canibal. Toma, toma, toma. Ó, o meu parceiro, um abraço pro Rose, da parcelaria e toda a família de Galanche. Essa noite me disseram que te viram por aí, desfilando a paquera, curtinho pra seduzir. Procurei me informar, corri para perguntar de Timeline. Portugal disseram que isso é normal. Gatinho, bonitinho, o que será que aconteceu? Entreguei meu coração, mas você me esqueceu. Vem, meu amor. Você é amor. Vou esperar você, amor. Você é amor. Você é amor. That's right. This is a tu sabe, sabe. Puxa. Ufa, amiga, que esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Me fale mais dessa paixão. Não me obrigue, não. Porque é tão difícil assim. Me diz. Não, não, não, não. Não dá. E ela? De novo, de novo, de novo, de novo. Não dá. Eu amo mais um homem que ela. E ela é minha melhor amiga. Então lá vai. Bora, bola, faz gostoso comigo. Uma dos meus sonhos. Só vai quando tocar a última. Boca dizendo assim. Vem. Compadre Paulinho, já pode ir pra outeiro já. Você parece criança que precisa. Vamos. Entender. O meu amor já foi fora. A vida continua e vou vencer. Tô com a minha cangula ali no carro, Junito. Quando você menos espera. Vai de sugão e dá o lançamento. Tu nem usa cueca, vai ter suga. Olha o Talibã e a Karina. Esses são hobby na veia. Obrigado, Talibã. Valeu, Karina. Tamo junto sempre, sempre. E aquela. Aquela noite de amor. RR Lanche. Que na vida tudo passa. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Isso tudo passa. Segura pra mim, Fagner. Salão do Léo no telão das marcantes no Robert. Espetacular. Espetacular, Robson. Bora, meu Robert. Dali, meu Robin. O gato do telhado, Júnior! Deixa eu te amar só um pouquinho. Olha o meu empresário, Fábio. Fabinho da Vila, o homem que comanda em Coraci. Parente de amor, é como eu. Vou mandar like também aqui na Vila da Barra. Venha me fazer pilu-pilu, por favor. Toma aí, meu irmão. Quebra esse gelo aristocrata. E tá chegando o lançamento da Nega Lucinara. Meu irmão, vai ser um story. Família da Vila, vai lá, meu brother. Olha o meu blaster. O Marcelinho do Pipoco. Bora, meu blaster, Marcelo. Miau. Bola, miau. Eu parava por aqui E não chorava. Alô, Mamute. Me aprofundei. Olha a barba. Agora chegou o fim. Mike do Whisky. Brinquei com seu sempre. Baronesa Cosmético aqui, ó. Ao lado direito. Alô, Jabonê. Uma noite sem você é motivo pra chorar. Tá ao vivo, hein? Viu, menino? Tudão aqui no Hobby. Robson. Mega Robson. E minha galera do RR Lanche. Valeu, garoto. Vou tentar fazer de tudo pra você voltar e me amar. Ei. Fica aqui, desgraçado. Olha o Caio, o Cirino. E o Jaderson. Eita, caré. Eu vou lhe esperar. Romarinho! Oi! Amor, amor, amor, eu vim pedir o... Olha a Thelma! O amor! E a primeira dama do Romarinho! O garçom número um do Caribe! Coração! Ei, Romarinho! Amor, amor, amor, eu vim pedir o seu perdão! E o quê? Nunca mais vou magoar seu coração! É o Robin no Caribe. Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia. Agora que descobri, peço perdão, pois você não merecia. Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia. Agora que descobri, peço perdão, pois você não merecia. Eu não vou te perdoar. Olha o nosso empresário Rangel. Aí do posto Rana. Tá com a gente? Não é a primeira vez. Meu parceiro Bola de Prata falou cobiçado. Também vou te levar lá no Bom de Taco. Antiga estação do som. Eu brevemente ser cobiçado por lá. E esquecer o que me fez. Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia. Agora que descobri. Daqui a pouquinho, cadê ele? Perdão, pois você não merecia. Não diga sabe daqui. Sei que. Valeu, meu parceiro Eldo do Mal Falado. Falei. Valeu, maninho. Que eu não devia. Agora que descobri. Peço perdão, pois você não merecia. Cobiçado. O cobiçado do Pará. O cobiçado do Pará. Oi! Sinto o corpo todo arrepiar. É só ver você chegar. E o Talibã. Nos lugares onde eu ando. A emoção que eu sinto é muito... Muito chifre na cabeça do Miri. Sei bem, sei de onde seu olhar me invade. És o lago azul do meu deserto. Toda vez que chego perto, sua miragem se vai. Para Michel. Eu quero saber o seu nome, menina. Também vai. Por que você brinca com meu coração? Tu quer saber do que, rapá? Eu sinto saudade, é demais meu desejo. Menina, amo você. Vai pro esgoto do rato. Será um homem. A saudade no hobby. Saudade no Caribe. Vai ser dono desse corpo. Me querendo por enquanto. Vai, ratinho! Mas o que você não sabe é que eu desejo tanto ser o dono desse corpo. Você nem calcula o quanto. E quem? Pisou! Segura a biconina! Bora MR pra cima! É esse cara que passa e mexe contigo. Mexendo com você é o mesmo que mexer comigo. Eita, comissário! Eu sei que você não tem culpa de chamar atenção. O ciúme mistura com amor e abala meu coração. A bala? Eu tomo, hein, vai. É paixão que me deixa em cima. Só mesmo apaixonar. Eu não quero te perder. Olha a paixão! É paixão, é ciúme, é amor. Bora, Bianca, dança aí, vai. Ninguém rouba minha flor. Daqui a pouquinho tu bate essa raba aí. Eu morro de amor por você. O Cobiçado do Pará. DJ Felipe Cobiçado. DJ Felipe Cobiçado. Alô, Mamute. Olha a barba. Foi um tempo tão gostoso. Eu não posso esquecer. A gente amava jovem. Me deixa eu mandar um abraço muito carinho. E dançava pra sobremesa do compadre Paulinho. A saia, a Sueli lá na TF. E numa festa de ar. Olha, mãe do DJ aqui do hobby. Eu te dei meu danada. Ciúme de você ainda tem. O Paulinho marcha bem pra ela e falou pra mim: prometi, eu vou te dar aquele beijo que eu te dei. Ela já falou pra ele: não, bebê, deixa amar. É um amor, tu precisa disso. E você ainda tem. O céu que eu prometi, eu vou te dar aquele beijo. Vem de embora, Sueli. Foi o que me fez te amar. Eu quero ser o teu xodó. Eu bem teu só. Muita saudade na tua cabeça. Olha o cobiçado aí. Brilhar feito uma estrela. Cobiçado do Pará. DJ Felipe Cobiçado. Quero que agitando a galera. Quiser me dar, te ver morrendo de paixão. Sentir você querendo e me dizendo não, mentindo pra aumentar minha missão. Me abraça. Da tua boca. Traz ela, traz, traz. Na hora mais louca, eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu. Vem comigo, Caribe. Do teu jeito, se encosta em meu peito, me caça, me acha, me abraça, relaxa que eu sou todo teu, teu, teu, teu, teu, teu, teu. Mega! Robson! Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim. Sempre na reta final te toca essas. Que fez com que eu gostasse logo de você. O quê? Tanto assim, é por você que canto. É com você, é com você. É com você, bebê. É com você que eu endoido. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. Você agora é espetacular. Chama, chama, novinha pra cá. Chama, chama, novinha pra cá. Chama, chama, novinha pra cá. Chama, chama, novinha pra cá. Novinha pra cá. Chama, chama, novinha pra cá. Chama, chama, novinha pra cá. Chama, chama, novinha pra cá. Chama, chama, novinha pra cá. Tá bom de muito choro. Chama, novinha pra cá. Chama, chama, novinha pra cá. Chama, chama, novinha pra cá. Vamos estremecer de novo. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Gostei de ver minha produção não dorme. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Mas ela quer o seu vovô, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gosset. Ela quer o cobiçado. A jogada na minha cara. Vai jogando. Tem que levar. A jogada na minha cara. Então vou ter que levar. E bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha. Bota a mãozinha pra cima. Bota o bagulho doido. Bota o bagulho doido. É cobiçado. Não alivia, não alivia, não alivia. Quando tu me der um sorriso, eu te dou um beijo. Toma, toma, toma. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tu tá com medo? Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o Rob tocar. Toca, meu Rob! Só quem veio de moto. Bora, meu parceiro Marlon Ramos. Acelera tudo. Explode o bagulho. KKK tá lá que o Robin evoluiu. Evoluiu. ritmo agressivo, 150 fluiu. Levanto levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Bora, Natália! Bora, meu parceiro Marquinho! O homem do índio do canibal também tá no circuito! Vou puxar o seu cabelo, te dar umas tapas na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Dá-lhe uma tapinha da Biancazinha. RR Lanche, só vão quando toca a última. E aí, compadre Paulinho, aqui é tudo nosso. Tu quer pressão, então pode vir pra cá. Tu quer pressão, então pode vir pra cá. Pode vir. Tu quer pressão, pode vir. Pode vir pra cá. Pode vir. Tu quer pressão, então pode vir pra cá. Pode vir pra cá, viu? Pode vir pra cá. Tu quer... Pode avisar todo mundo que hoje eu vou pro Robson. Quem é Rob? Quem é Rob? Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Tudo tem sua hora. Vem pra cá. Trava, trava, trava, trava. Trava, trava, trava. Trava, trava, trava, trava, trava. Bora, Júnior alucinado. Explode o bagulho. E a Denise Neri, a convida Denise Neri aqui com a gente, a voz de veludo, de onde ela é, de onde ela é, de onde ela é, lá do Benguí, bora minha ruiva, a Denise Neri convê. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e o comissário. Minha, minha moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Bora, Toninho do Sushi! Alô, Belly! Não, não, assim não! Vou fazer... Não, não, não, bora fazer assim, bora fazer assim, bora fazer assim, ó! Bora fazer assim, bora fazer assim! Vocês não vão dizer que não estão copiando todo mundo aqui, ó! Bora fazer assim, ó, ó! Alô, Tormento! Eu nem sei, eu nem sei. Alô, Natália, registra tudo. Gino Sinado, já manda um abraço, um beijo e uma dedada pro Paulinho. Eu nem sei de quem é essa festa. Ai. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o cobiçado, invadimos de penetre, comemos várias xerecas. Várias xerecas, várias xerecas. Alô, meu brother Diego Caçador. Várias xerecas. Cadê meu prefeito Rodolfo de Marituba? Dom. Quando eu tava de a pé, elas metiam na rua. Agora de 1200 ela quer subir na garupa. Aí eu não ia falar não, mano, mas já que eu não ia falar não, mano. Eu não ia falar nada, viu? Mano, mas já que eu não ia falar não, mano. Fala nada, viu, Pison? Mano, mas já que eu não ia falar não, mano. Não ia falar nada, mas já que ela tá aí do teu ladinho, né? Eu vou falar pra ela agora assim, pega a visão aí, moleque doido. Estancou? Estancou? Ai. Acelera. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas. Júnior alucinado! Tenho uma moto e as novinhas me adora. Alô, Fabinho Davi! Novinha me adora. Mas ela quer o seu vovendo, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Vai jogando, vai jogando. Joga ela pra cima, joga ela pra cima, joga ela pra cima. Explode o bagulho. Japonês do whisky. Alô, Michael. Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. O bagulho já tá mil grau e o Rob não alivia pra ninguém. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô de baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau. especial pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. As periquitas, as periquitas. As periquitas doida quando vê os caras doido. As periquitas doida, doida, doida, doida, doida, doida. E doida tudo, e doida tudo, e doida tudo. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, alucinado. Mete ficha. Alô, Toninho do Sushi. Mete ficha. Vai. Trocou meu nome. E quem gosta, meu parceira, minha parceira Natália da Rottweiler. Cobiça. Aqui no Hobby. Robson. Se nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri, senti essa dor, mas não vou chorar. E quando, e quando? Lutei por nós dois, não vou desistir. Solta a voz comigo, baronesa. Você é meu. Aqui o hobby é de todo mundo. Ei, DJ, ei, DJ. Fala, DJ. Fala, DJ. Fala, DJ. Fala pra mim, bebê. Ei, DJ. Ei, DJ. Ei, DJ. Ei, DJ. Tu toca demais. Dou maior valor de ver o caqueado que tu faz. Caqueado que tu faz. Caqueado que tu faz. Caqueado. O caqueado do DJ. Faz. Caqueado que tu faz. Caqueado que tu faz. Caqueado que tu faz. Caqueado que tu faz. Caqueado que tu faz. Como empresário Fábio, aqui é com pólvora sem pólvora. Mais pólvora. Não para, oh. Sacode, estremece, olha o bagulho, e doidando. Reta final. Canhões, artilharia. Bota nela, bota nela, bota aqui. Bota nela, bota nela, bota nela. Alô, Fabinho da Vila. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, Fabinho, toma pressão. Toma pressão, toma pressão. Toma pressão. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Diego caçador, agora é laçador. Sabia que eu era... Noite... Jabonei do uísque, o Maico do uísque. Falei, meu bem, eu te falei. Mas ele quer caqueado, cobiçado. Ele quer bagulho doido aqui no hobby. Amor, eu sofri tanto sem você. Não pensei que um dia fosse te... Alô, Matheus de Alverenje. Ei, em machucar seu coração. Hoje sei o quanto dói a solidão. E você? Você me perdeu e agora chora. E meu parceiro Diego Caçador? Bye bye, meu amor. O moleque tá endoidando tudo. Bora, Diego, faz o caqueado. Faz o caqueado, faz o caqueado. E o bagulho vai doidando, o cobiçado vai tocando. Vai, vai, vai. Nosso lance é virtual. Desse de internet. Sem contato pessoal. E não é nada. É rock doido esse hobby. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu vou ficar loucão. É muita pressão, é muita pressão. Vai começar a vibe do cobiçado. Vai começar a vibe do cobiçado. Vai começar a vibe do cobiçado. Do cobiçado. O Marlon esperou esse momento. Do cobiçado. O Jonathan também. Do cobiçado. Pode apagar tudo. O rock desses caras só rola o CD do cobiçado. Pode apagar tudo. Pode apagar tudo. Pode apagar tudo. Pode apagar tudo. Pode apagar tudo. Explode o bagulho. Mais pólvora! Bota a pólvora, Jonathan! Tu quer, tu quer, tu quer? House, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.